A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça condenou duas pessoas em Ubá por improbidade administrativa. Uma delas é o irmão de um ex-prefeito que vinha administrando irregularmente o primeiro ofício de notas da comarca. Foi constatada uma série de ilegalidades em relação ao recolhimento de impostos e taxas. De acordo com a ação, o irmão do ex-prefeito, juntamente com outro condenado, o oficial do cartório, faziam constar em escrituras públicas que o ITBI, Imposto sobre Transmissão Inter Vivos, estava devidamente quitado, quando, na verdade, não estava. Em alguns casos, o pagamento era feito depois da lavratura do ato ou em quantia menor que a devida. Também foram constatadas apropriações ilícitas de valores relativos a outros tributos e taxas. Na decisão, a Justiça reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa e condenou os réus ao ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos e a outras pessoas. Os valores ainda serão apurados. O juiz também condenou os réus à perda do cargo e determinou o afastamento das funções junto ao cartório, pelo receio de que as irregularidades continuassem. Os condenados recorreram da decisão e conseguiram, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o efeito suspensivo, garantindo que permaneçam exercendo suas funções dentro do cartório de notas até o julgamento do recurso. O MPMG havia instaurado inquérito civil para apurar a ausência de recolhimento do ITBI por uma administração passada do município de Ubá. Eram emitidas guias de informação de ITBI, documento utilizado para requerer a avaliação e a tributação de imóveis que serão objetos de transação, sem o devido recolhimento do tributo. Ao solicitar informações aos compradores dos imóveis, a administração descobriu que elas haviam entregue o dinheiro do imposto nas mãos do funcionário, diretamente no cartório, no momento de lavrar a escritura pública. No entanto, ao contrário do que era acertado com os compradores, o primeiro ofício de notas não repassava os valores devidos ao município e o comprador do imóvel tornava-se devedor. Oficiada pelo Ministério Público, a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais realizou correição extraordinária no cartório, onde constatou uma série de ilícitos administrativos, civis e criminais. Diante desses fatos, as 1ª, 2ª e 4ª Promotorias de Justiça de Ubá, juntamente com a Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária da Zona da Mata, ajuizaram ação civil pública. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.